Bem-vindos ao primeiro episódio do MFC Cast, um podcast sobre a medicina da família e comunidade. Meu nome é Bárbara e eu sou residente do primeiro ano de medicina da família e comunidade. Seja muito bem-vindo a esse espaço de reflexão, informação e conexão que pretendemos criar. O primeiro bloco de hoje se chama Desconstruindo a MFC. Ele foi criado com a intenção de falar mais sobre a MFC, que é a nossa querida medicina de família e comunidade. Já que a gente acaba percebendo que frequentemente alunos e até mesmo profissionais médicos não conhecem bem a MFC, e às vezes tem até uma percepção um pouco distorcida da nossa especialidade. Então vamos lá, solta a vinheta! O objetivo aqui é falar sobre os conceitos importantes para entender essa área da medicina. Hoje, nós vamos falar sobre os princípios que norteiam a medicina de família e comunidade. Mas antes, para você que está chegando agora e ainda não sabe direito o que é a medicina de família e comunidade, tudo que você sabe é que aquele médico que trabalha no posto... Vou fazer um pequeno parêntese para apresentar a vocês o que é a MFC. Para entender a medicina de família e comunidade, é importante saber que ela é uma especialidade médica. Mas quem se especializa nela não quer ser um especialista de um conjunto de doenças. Ele quer conhecer o seu paciente mais a fundo, entendendo que mesmo que seja a mesma doença, pessoas diferentes vão manifestar um sofrimento diferente, e assim vão precisar de um cuidado individualizado. Resumindo, o médico de família e comunidade é o especialista em pessoas. Hoje, então, eu quero falar sobre os princípios que norteiam a atuação desse médico. O primeiro princípio diz que o médico de família e comunidade tem que ser um clínico qualificado, ou seja, a gente sempre tem que estar se atualizando para poder oferecer o melhor conhecimento científico para os nossos pacientes. O foco principal da nossa atuação deve ser nas doenças que são mais frequentes. Afinal, não dá para saber tudo sobre tudo. E também, a gente tem que saber situações clínicas mais raras, principalmente aquelas que ameaçam a vida. Ou seja, também precisamos saber manejar bem as emergências tratáveis para sermos bons médicos de família. Já o segundo princípio fala que a prática do médico de família deve ser influenciada pela comunidade em que ele atua. Eu tenho que direcionar meu conhecimento para atender às necessidades da minha comunidade. Então, é importante conhecer quais são as doenças endêmicas locais. Mesmo que elas sejam raras na população geral, eu vou ter que saber lidar com elas. Tenho que conhecer também como é o meio ambiente dessa comunidade, contexto local de trabalho e aspectos culturais. Tudo isso vai influenciar a demanda que os meus pacientes vão me trazer e eu devo estar preparada para isso. Além disso, o médico deve ser um recurso para a população que ele atende. Esse é o terceiro princípio. Para que ele consiga ser um bom recurso, envolve aí uma necessidade de limitar o número de pessoas que pertencem à sua área, para que ele consiga atender a todas com qualidade, garantindo acesso e resolutividade na sua prática. O número ideal seria em torno de 2.000 a 3.000 pacientes por área, mas a gente sabe que na nossa atenção primária o número fica bem acima disso, o que acaba prejudicando nossa prática como médicos de família. Além de ser ele próprio um recurso, o médico de família tem que saber orientar outros recursos que estejam disponíveis na comunidade. Tipo, onde tem hidroginástica, cursos profissionalizantes, onde conseguir isenção do passe de ônibus, qualquer outro tipo de rede social que esteja disponível. Assim, o médico também acaba sendo um instrumento de promoção da cidadania de seus pacientes. E o último princípio, mas não menos importante, é sobre a relevância da relação médico-paciente. Já que o médico de família é um especialista em pessoas, ele vai precisar de técnicas que possibilitem ele ir além do diagnóstico da doença. Ele precisa entender também qual é o sofrimento que aquela doença está gerando em cada indivíduo. Técnicas de comunicação são muito importantes para a gente, não só para conhecer mais sobre o paciente como uma pessoa e não só como um doente, mas também para conseguir se comunicar com ele de maneira efetiva. e fazer algo que a gente usa bastante na MFC, que é compartilhar as decisões sobre o tratamento junto com o paciente. Esse tópico é tão importante que vamos ter vários outros programas para falar melhor sobre essas técnicas. Então é isso. Agora que você já sabe quais são os princípios que um bom médico de família e comunidade precisa ter, vamos lá fortalecer aquele primeiro princípio sobre ser um bom clínico com o nosso próximo bloco. Esse bloco vem de uma cultura nossa na residência da MFC, que é de esquematizar tudo em fluxogramas. Já que o médico de família e comunidade é o médico da atenção primária, ele precisa ter um conhecimento mais amplo do que profundo sobre tudo. Acaba que ser prático na hora de estudar o diagnóstico e a conduta para cada doença é mais do que necessário. Então, aqui a gente pretende esquematizar o raciocínio de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças ou transtornos que sejam prevalentes. Tudo baseado em evidência para guiar e facilitar a nossa prática clínica.